896, decola o 03 e 12, chame controle, 120, décima 8. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 1896. Gol 896, contato radar, gol 370, saída PUC. Ponte para o 370, gol 896, gostaria de subir para o 310. 310 final, ok, vou correr na com o centro. Obrigado. Boa noite, Gol 02, approaching Gol 20 Point, runway 10, ready for departure. Vertigo 024, clear to line up and take off, wind 070 degrees 8 knots. Clear to line up and take off, Gol 024. Controle, gol 896. Chega. Ok, vai necessitar da presente manter a proa 040 por aproximadamente 20 milhas para evitar formações na subida. Tem livre desvio do 896. Grato, gol 896. Se possível, a gente chama com você para retornar à navegação. Noite 96, acabei de coordenar com o centro, sou autorizado 310 final. E após os seus desvios, pode vir direto a Aracaju. Ok, 310, após desvio, direto a Aracaju, gol 896. Vertigo 024, Airborne at 16, contacting El Salvador Departure Control 118, decimal, correction, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Vertigo 024, boa noite. Salvador Departure, boa noite, Vertigo 024, crossing 2000, climbing 390. Boa noite, Vertigo 024, radar contact, climbing 10 level 390, Puka Departure. 90 Puka Departure, Portugal 024. 8896, chame centro Recife em 12545. Boa noite. 8546, boa. Portugal 024, call Recife Center 125.45. 125.45. Down 124, good night. Salvo Verde, Portugal 024. Can you confirm the frequency to receive? Frequency is 125.45, unable 126.85. 12545 or 126.85, Portugal 024, 19.